decadente está começando, pode comemorar. Decadente já está chegando, hora de comentar. O bicho vai pegar, é o decadente zoar. Decadente, só de dente, está começando, pode comemorar. Decadente, já está chegando, hora de comentar. O bicho vai pegar, é o decadente zoar. Salve, salve, coelhada! Decadentes número 458. Depois de uma derrota triste para o Santos, né? Uma derrota em que esperávamos o melhor resultado, mas a grande verdade é que a gente só chegou no jogo contra o Santos precisando de uma vitória em função dos resultados anteriores, né? Se a gente se perguntasse lá no começo do campeonato se a gente precisaria desse resultado aqui, ninguém gostaria de precisar dele, né? Eu sou Jair Viana e essa noite estamos de volta com a bancada completa, com os culpados de sempre. Vou começar chamando ele, Felipe Deleucas, nosso correspondente internacional. Dê seu boa noite. Good evening, ladies and gentlemen. Here we are at Liverpool. Starting to speak a little bit of this game that was pretty, pretty pathetic. Só a América mesmo para deixar a gente um bocado puto, de duas formas. Primeiro você fica puto com o time que não arrumou nada, e depois você fica puto com a arbitragem, que conseguiu complicar um resultado que seria até justo, né? Não pelo futebol mostrado, mas pelo finalzinho ali, quando tirou um dos problemas do time, né? Isso aí. Bom, a gente vai falar bastante sobre arbitragem, sobre várias outras questões aqui, mas eu vou chamar ele, Lucas Deleucas, dê seu boa noite. Boa noite. Infelizmente, parece que cada rodada que passa, a gente vê que 2024, aparentemente, está sendo um ano perdido. Difícil de reverter esse quadro até o final do ano, na minha opinião. E essa bela camisa do Juventus da Moca aí? Acho que o Juventus está conseguindo fazer mais frente ao Santos hoje em dia, talvez até com a América, viu? Difícil. Que coisa triste, viu? Juventus da Moca tem o único estado do Brasil que tem Canoli sendo vendido. E um Canoli delicioso, inclusive. Por último, mas nunca menos importante, ele, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel. Dê seu boa noite e já emende com aquele resumo tradicional aqui do programa. Você está mudo. Continua mudo. Agora acho que eu estou desmudo, né? Tá. Boa noite. Eu achei mais prudente, depois de ver o jogo, dá uns 3 minutinhos aqui do Decadência para não ter que escutar essa abertura bosta, né? Então, por isso que eu tô aqui agora de volta. Saudade daquela época que a gente tinha uma abertura legal, mas tá bom. Vamos lá. Um jogo muito esperado de hoje, né? América e Santos. Na verdade, Santos e América. A gente tinha expectativas altas aí com relação a como iria reagir os jogadores, tanto de Santos como de América, mas pelo que a televisão mostrou, foi normal. O América entrou praticamente com o mesmo time. O ataque ali foi da avó, Adson e Rodriguinho. O primeiro tempo foi muito, muito mais estudado do que jogado. Para mim, o primeiro tempo ali, o destaque, Rodriguinho. Foi quem mais tentou pelo América, com mais, talvez, inteligência ali no meio de campo e no ataque. E aí veio o segundo tempo e o Santos acabou dando... O treinador do Santos acabou postando o time mais para frente. O América não entendeu isso, recuou demais e, mais uma vez, em bolas paradas, a gente tomou 2 gols. O Lisca, ao meu ver, demorou muito para fazer algumas alterações. Ele só foi realmente usar 5 alterações dele, as 3 últimas, aos 45 do segundo tempo, justamente nesse momento que a gente acabou fazendo um gol, um chute de fora da área do Moisés. O Moisés entrou com bastante vontade. E tivemos ali alguns... No finalzinho do jogo, nós tivemos um lance que para todo mundo foi pênalti, menos para o juiz e para a cabine do VAR. Até que acho que até para o VAR foi, porque o VAR chamou ele, a decisão acho que foi mais dele. Poderia ter sido 2-2, mas como nós desperdiçamos um campeonato fácil, né, gente? Como a gente desperdiçou um campeonato fácil? O jogo de hoje, a vitória, derrota, empate, qualquer resultado que fosse, era normal. O Santos lá. O problema é os empates que a gente teve, a gente não conseguir vencer os jogos contra times da... A gente não conseguir vencer uma Chapecoense dentro de casa, enfim. Esses aí é que doeram muito. Tudo na conta da má administração que confiou num estagiário para nos levar à Série A. O resultado está aí, ó. Dependendo da rodada, a gente pode terminar em décimo colocado. O acesso é possível? Claro que é. Não tem nada perdido ainda não. Mas está muito difícil. O Lisca deu uma sobrevida a esse time. Um time envelhecido, um time cansado. Mas nós pecamos nisso aí. Nós não, né? Quem está lá no comando do América tem que ser responsabilizado por isso. Porque a gente, na derrota para o Maringá, nós já avisamos que não dava para ficar com o Cauã. Isso aqui não é... Nós não estamos chorando hoje, não. Nós estamos chorando lá de trás. Lá de março, nós estamos falando que Cauã não dá. E ele veio até agosto. E o resultado está aí, ó. Quase 10 pontos do primeiro colocado. Chegando a quase décima colocação. Então, muito difícil um acesso. Mas, pelo menos, estamos com vontade. Aí nós vamos comentar muito aí sobre falhas de arbitragem, falhas do Dalberson, Felipe Deleucas. Tô vendo que já tá inchado aqui querendo falar. Então é isso, é um resumo bosta, igual foi o jogo, uma bosta. Que beleza. É isso aí, gente. Eu acho que, na verdade, houveram problemas de arbitragem, sim, mas nós fizemos um segundo tempo porcaria, hein? Que segundo tempo ruim nós fizemos, né? É como bem na linha do que o Thales falou aí, o time não entendeu a mudança tática que o Santos teve, né? Então a gente foi dominado ali, realmente foi uma coisa muito complicada esse segundo tempo de hoje. Lucas, mas com tudo isso dito, você tá sentindo o dedo do Lisca? Sim, e eu acho que as mudanças que o Lisca fez surtiram algum efeito, né? Pelo menos agora, digo não no jogo contra o Mirassol, mas no jogo contra o Guarani e hoje contra o Santos... O time tenta ser mais criativo ofensivamente ali com o Rodriguinho e Adson, principalmente. Até no primeiro tempo a gente não abriu o placar numa trama ofensiva dessas por incompetência do Davó ali, né? Que teve oportunidade de finalizar, e teve uma outra que ele podia ter tocado antes. Demorou. Que jogo ruim, inclusive, para ele, hein? É, exato. Então, assim, eu acho que o time tenta ser mais produtivo ofensivamente. Isso acho que é mérito do Lisca de ter identificado que ali do jeito que estava não dava e ter achado essa posição do Rodriguinho, que até ele já falou em coletiva, não sei se ele já fez essa função na base e tudo, mas no profissional a gente não tinha visto. Ou a gente viu ele mais centralizado ou improvisado na lateral direita, né? Agora na ponta esquerda ali, né? E jogando com o pé invertido do lado e o Adson do outro, acho que é meio que foi o Lisca que trouxe. Agora, o Lisca não conseguiu corrigir o principal problema nosso desde o começo da temporada aí, que é a bola aérea defensiva, né? E mais uma vez, tomamos não um, mas dessa vez dois gols de bola parada. Então, mas eu não acho que isso também seria algo que ele conseguiria corrigir com duas semanas e meia de trabalho, porque eu acho que é uma coisa meio estrutural ali, a não ser trocando peças, né? E, enfim, não sei se teria muito condição dele fazer isso, não. Eu acho que ele já deu um toque, assim, para o time, né, em situações positivas. Eu só não sei se é suficiente para o acesso até o final do ano, porque igual o Thales falou, não é a derrota contra o Santos que vai fazer com que a gente suba ou que a gente perca as chances de subir, mas a gente tem uma sequência agora, talvez as próximos quatro jogos, né, sequência talvez mais decisiva para a gente, porque a gente enfrenta o Paysandu em casa com a obrigação de ganhar, e fazemos dois jogos fora com o time que não ficou na parte de cima da tabela, mas o América só ganhou um jogo fora na temporada, e depois a gente enfrenta o Curitiba em casa, que em tese é um adversário de confronto direto aí para sacramentar, assim, essa sequência de quatro jogos que vai definir nosso futuro. Só que eu não sei se é suficiente, porque o América está muito atrás agora. Nesses próximos 12 pontos, a gente tem que fazer pelo menos uns 9. Pelo menos 9 para a gente voltar à briga, né? Eu não sei se a gente tem condição, se o time tem um sprint para isso, né? Enfim, mas eu acho que. Eu não acho que é culpa do Lisca. Apesar de que eu acho que ele vacilou muito em ter sido expulso. Né? Terceiro jogo do cara, por mais indignado que ele esteja, ele não pode ser mirim nesse nível. de causar uma expulsão ali. Mas tirando isso, eu acho que o que ele fez de positivo, e não acho que o resultado negativo seja culpa dele, não. Assim, de todo o histórico, de montagem de elenco e a situação que a gente está, tem muito mais a ver com isso do que com ele. É, e o cara já chegou numa situação, né? Já chegou para salvar, literalmente, porque o Givanildo chegou mil vezes no América, né? Chega com. Os três jogos dele foram dois jogos fora de casa com times na prateleira de cima ali, dentro do G4, foi o Mirassol e o Santos, e o Guarani em casa. O Guarani em casa ele venceu, os outros dois ele não conseguiu fazer nada além do que o América já vinha fazendo, que é não ganhar fora de casa, né? É, essa é verdade. Felipe, bom, já vou puxar o assunto que eu tô sentindo que você tá com uma papada aqui meio assim, ó. Já tá inchada. Qual é o percentual de participação do Dalberson nos dois gols de hoje? Ah, para mim, no segundo, nem tanto. Até o segundo eu eximo ele, porque pela regra era para ter anulado por impedimento, porque o Gil, deliberadamente, ele está na reta que a bola vai, ele consegue perceber, ele consegue antecipar, e a regra não fala se ele atrapalha, a regra não é mais se atrapalha o goleiro ou não. É se o jogador que está impedido, ele participa do jogado, e caracteriza a participação é, ele vê a bola vindo na direção dele, e ele não, tipo assim, ele só pulou. E esse pular não fala como ele não participa. Ele tem que sair do lance. Ele não saiu. E ele teve tempo, ele via a trajetória, ele permaneceu lá e só pulou. Então, nesse aspecto, era para ter anulado. Então, esse eu tiro um pouco. Também foi um chute, pegar a trave e tudo. Agora, o primeiro, né, foi uma falinha. Os erros técnicos... E não é só para não falar assim, beleza, foi rápido, foi meio em cima dele ali. Mas tudo que tinha que fazer era jogar a bola para o alto. Ele conseguiu fazer com que a bola fosse pro lado ainda. Assim. Se ela vai para frente, era menos pior, porque ele conseguia abafar depois de novo. Ele só, às vezes, para o corpo, ela bate ele, que assim, ele tenta cair em cima dela, era um pouco menos pior. Ele tentou mexer o braço, mexeu errado, jogou a bola no pé do jogador do Santos, que aí, sem goleiro, conseguiu fazer, né? E esse erro dele de espalmar não é normal. Você vai lembrar, a falta que ele fez de loucão lá, aquela bola que ele errou lá na saída do cara, depois deu um carrinho aloprado lá, fez a falta, ou até no baixo era direto, aquela bola de protocolo, o goleiro dá aquele tapinha pra cima e a bola saiu. Ele conseguiu dar o tapinha e fez a bola voltar pra dentro da área. Porque ele foi dar o tapa meio lateralizado. E ao invés de jogar ela só pro lado, jogou ele meio pra frente ainda. Teve que o Marlon subir com o jogador dele pra poder limpar a bola dali. Então assim, ele não tem... Tecnicamente ele é ruim de espalmar. Isso custou no primeiro gol, né? Ainda que, sejamos sinceros, né, o Davão é o maior responsável ainda, né? Porque o Elizar achou um... Puta passa, uma barra de enfiada de bola, que era ele sair assim, ele tava no corredor lá com seus zagueiros, aí ele pegar a bola pra ser cara a cara com o goleiro, ele consegue tropeçar na bola, deixar ela pra trás. Aí nesse contra-ataque saiu o escanteio, né? Que saiu o primeiro gol deles. Uma jogada que era pra ser muito promissora de ataque nosso, a gente conseguiu dar um contra-ataque pra eles, porque nós temos que dar a bola de centroavante. E aí, assim, não dá pra entender porque o Lisca insiste, mas ele herdou isso aí, né? Ele não tem, assim, ele tem um Brenner voltando de lesão, e tem o Renato Marques que ele prefere poupar no jogo, porque o erro meu foi esse, porque o que o Davó tem jogado, o Renato Marques faz melhor. Se é o Renato Marques fazendo, assim, jogando o que o Davó tem jogado, ele já estava emprestado aí com o time jogando a série. Se tiver terceira divisão do Mineiro, ele tá lá, porque não tem, é muito fraco, assim, não tem condição nenhuma. E Thales, você como centroavante da pelada do Zé, marcador de gols, o que você pensa desse trio Davó, Brenner e Renato Marques? Você tá mudo. Então, os três já tiveram chances, né? Eu te pergunto, qual dos três foi melhorzinho? Renato Marques. É o camisa 9 que a gente queria para uma Série B? Não, não é. Longe de ser o camisa 9 que a gente queria. Hoje é a melhor opção? É. Até porque a nossa capacidade de contratar jogador inválido que eu falo assim, que não consegue desempenhar um futebol no América, tá, gente? Porque até é uma palavra mais forte falar inválido. Mas puta que pariu, bicho. A porra do Jonathan não era o... Se sair do DM já tá bom. É, a porra do Jonathan não era artilheiro da Série C, o caralho A4, puta que pariu. É o primeiro jogo importante que ele tem no América, ele já tá com indisposição. Tá foda também, cara. Mas só respondendo a sua pergunta, pra mim, hoje é o Renato Marques. Até porque eu nem queria que o Davó viesse, né? Pois é, eu acho que na verdade o Davó entrou só pelo gol que ele fez no último jogo, mas eu não consigo... Que só foi gol porque ela desviou, não foi porque ele acertou o gol. Sim. Mas eu não acho que foi por causa disso, não. Eu imaginei que o Lisca fosse colocar o Davó de titular, e eu nem concordo com essa hipótese, mas eu acho que é por isso, por conta de preservar o América, de manter a polêmica por conta do último jogo. Se ele entrasse, ele ia ser vaiado, ia ter toda aquela pressão maior. Eu imagino que ele falou assim, eu não vejo... Na cabeça do Lisca, não tem a diferença tão grande entre o Davó e o Renato Marques. Então, se for para manter a polêmica, para evitar a polêmica e ter um jogo um pouco mais tranquilo, prefiro dar a vó do que o Renato Marques nesse momento. Só que eu acho que dentro dessa lógica também ele poderia não ter nem viajado com a Alê, né? Porque também a galera ficou puta com a Alê após a entrevista. Seria bom que ele tivesse feito. Se essa foi a lógica, deveria ter mantido a Alê fora até da viagem. Eu não entendi nem como. Deu pra ver, não sei se vocês repararam. A primeira vez que o Renato Marques pegou na bola, ele tomou uma pisada no pé ali. Ou seja, o pessoal tava puto com ele. Se ele tivesse começado o jogo, ele tinha expulsado. O juiz ia ter. E o juiz, assim, colocando que o juiz errou muito, eu acho que o juiz errou por medo de se ferrar. O juiz é fraco. Ele não quis ajudar o Santos. Fraco. Ele só falou assim: peraí, eu vou tomar essa coisa aqui. Se falarem que. Tipo, esse lance do impedimento. Ele possivelmente não sabia a regra direito. Chegou, não. Falei, quer saber uma coisa? Eu não tenho certeza. Eu vou dar gol pro Santos, porque na pior das hipóteses, se eu errar a favor do Santos, não vai ter repercussão, eu ainda vou ter chances. Se eu prejudicar o Santos, eu não vou optar mais Série B. Então o cara vai pensando nisso. Mesma coisa ali, o último lance. Certeza. Cara, se fosse o contrário, futebol capixaba não consegue botar um representante na Série C. E esse cara tem condição de apitar uma Série B num jogo importante desse? Não tem, cara. O cara é fraco. Mas, assim, ainda que ele fosse fraco, se tivesse o Renato Marques jogando, porque amarelando ele estava dando os cartões ali no aborto, até que os primeiros dois cartões foram para eles e a gente segurou legal. Segundo tempo, né? Porque primeiro tempo não teve cartão, não. Não, o Otero tomou cartão no primeiro tempo. Num carrinho que deu no Elisari, o Otero deu o carrinho lá e tomou cartão no primeiro tempo ainda. A questão é, ou seja, se estava o Renato Marques ali apanhando, por mais que ele segurasse a expulsão, ele saia amarelando um tanto de gente. E uma hora, se repetisse, ia dar alguma coisa. Porque igual eu falei, as regras do base 15 ali, que ele pode se justificar, ele estava fazendo. Ele não quis tomar, foi desse caseiro. Caseiro. Juiz ruim e caseiro. Eu gosto de falar, não aceitou bancar, fazer nada diferente do que daria menos problema para ele. Essa é a verdade. O Vasco como assim, olha, pegou na mão, foi pênalti. Deixa eu ver isso aí. Pegou. Eu acho que isso foi falta. Não vou comentar. Eu vou falar que foi falta aqui antes. Na pior das hipóteses, eu errei a favor do Santos. Cara, não, mas é que tá. Pela regra, se o VAR tivesse achado que era falta, não tinha chamado ele e valeria a marcação de campo. Se chamou o cara para olhar o VAR, é porque eles não acharam que foi falta. É, não. O VAR chamou para pênalti. Ele que falou, ele que deve ter viu a mãozinha ali e falou assim: tá aí, vou falar que isso aqui foi falta, não vou dar, porque se falar que eu errei contra o Santos, a favor do Santos não tem problema. E aí vai isso. A questão é essa. Se ao contrário, ele marca o pênalti duas vezes, hein? Ele olha no VAR, viu, pegou na mão ali, já tá pitando pro meio. O cara levanta o braço, cara. Ele ficou olhando. Ele mostra ele olhando. Então, ele dá uma carta amarela pro cara do Santos, porque ele tá vendo a mesma jogada. Ele vai jogar umas 10 vezes. Tipo assim. Ô Felipe, você me permite tomar a função de apresentador e fazer uma pergunta, Felipe? Claro. Obrigado. Pessoal, boa noite, aqui é Thales Maciel, gostaria de fazer uma pergunta para o Felipe. Felipe, você está isolado aí, onde você está, no país que você está, que você não está conversando com ninguém? Como é que está a sua vida aí? Eu tenho falado muito inglês, aí eu não tenho tanta chance de conversar com inglês. Ah, entendi, então faz sentido. Jairo, volto a palavra a você. Muito obrigado. Deixa eu ler os comentários aqui. Muita gente comentando, o Banat está aqui, perdemos para o Mirassol. Tem gente que falou, não dá mais, ganhamos do Guarani por 3-0, seleção, perdemos para o Santos, roubo, mas não dá mais. É Série C, calma, a coisa já não estava boa. Roberto Nassif... Jário, Kubanaitis, mas futebol é assim, bicho, se a gente perde para o Mirassol, a gente reclama, se a gente ganha do Guarani, a gente vira seleção. Ué. Futebol sempre foi assim. Ué. É, mas Se quarta-feira a gente ganhar do Paysandu de 2-0, nós vamos estar falando, vamos subir, ué. Isso é lógico. Não tem muito coré-coré. Futebol é bem por aí mesmo. Roberto Nassif está aqui com a gente. Passional que fala, né? Essa palavra séria é passional. Passional. Né? Passional. Nós somos passionais, ué. O Roberto Nassif, hoje jogamos um pouco no primeiro tempo. Mandamos o segundo, mas o juiz resolveu o jogo para o Santos. Um gol impedido, igual aquele lance do Tauan, e é mesmo. Contra o Ituano, e um pênalti não marcado para no final, e ganhar do papão. Rilner Riz está aqui com a gente. Boa noite, irmão Zé Cadê. Estava revendo os melhores momentos, tirei duas conclusões. Um, Dalberson nos salvou. Dois, juiz e VAR deveriam ter anulado o segundo gol do Santos. Assim, um a um seria justo. Rodrigo Magalhães. Não sei como é que ele salvou, se ele fez uma defesa e a defesa foi uma cagada que ele fez antes, né? Eu vou dizer que eu vou discordar do Felipe aí, mas porque discordar em relação a isso, eu sei que ele ia falar mais uns 20 minutos tentando defender a tese dele, mas eu não acho que foi falha do Dalberson em nenhum dos dois gols, não, tá? Eu acho que o primeiro foi. Nem que foi culpa dele, nem nada. Tipo assim, eu acho que os gols ali Foi muito mais culpa da estrutura defensiva no jeito geral do que ele ter espalmado a bola meio que de reflexo pro lado ali. Fala de marcação, acho. Eu concordo com você, mas você sabe qual que é o problema? O problema é que o Dalbson não gera confiança pra gente. Sim, aí não, teve, teve um lance que ele saiu todo estabanado, que ele até tomou cartão. Que eu acho que nem foi o lance da falta que ele defende. A única defesa dele Eu acho que nem falta foi. Então, assim, você vê que ele é estabanado, a saída de bola dele é ruim. Então, acho que esse pacote aí faz com que a gente, qualquer coisinha dele, fique gigante. Sim. O isso Dalbson, até tiro de meta do outro time, a gente quer barreira, porque... Não, isso eu concordo. Então fica, realmente fica não é um goleiro que gera confiança nenhuma, mas eu não achei. E azarado, como disseram aí. Alguém disso falou, galera. E é um goleiro azarado. É. Muito. E boa, Jari. E outra coisa que é importantíssimo para um bom goleiro é ter sorte. Claro. Todo bom goleiro tem que ter sorte. O Dalbson, além de tudo, além de ser ruim, ele é azarado. Ele é ruim, ele é um goleiro ruim. Só isso. Eu falo assim. Só um minutinho, Felipe. E pior é quem avalia que um jogador desse serve para ser titular do América. Isso é que me deixa mais indignado. A questão que eu acho, para mim, o Dalbson hoje não mostra ser um goleiro melhor do que o Jory. Para mim, a única coisa que ele faz com o Jory é que ele joga mais com o pé. O Jory sabe que é ruim com o pé e nem tenta. O Dalbson já é um goleiro que quer mostrar assim que sai jogando e erra muito por conta disso. Porque, o pessoal não foi que jogou bem, mas vai lembrar que ele teve uma saída horripilante que deu um lateral no campo de ataque pro Santos, tentando jogar a bola pro Marlon. E teve uma bola que ele saiu errado, só que da sorte dele, foi igualzinho o gol que ele tomou lá, o pessoal criticou depois. Ele deu o chute para frente, bola rasteira assim, foi o Pedro Alonso Santos que pegou. A diferença é que nesse ataque ele, a defesa do América conseguiu contornar e eles nem chutaram pro gol. Mas foi igualzinho, assim, o lance. E o lance da falta, que foi a melhor defesa dele no jogo, e que ainda assim é uma defesa que ele faz errado, porque ele não espalma a bola para fora igual tem que fazer, ele espalma a bola pro meio da área de novo, no movimento errado que ele faz. Ele meio que sai com o cara errado ali, estabanado, e depois vai de carrinho no cara. E ele pega a bola, eu acho que foi falta, porque depois que ele pega a bola, ele meio que levanta o pé e acerta a canela do jogador. Então aí foi até por isso que o juiz parou e deu um amarelo para ele. De fato, ele divide a bola, só que se ele só para, tudo bem, mas ele divide e levanta o pé depois e acerta o cara. Então, assim, ele não. A questão é, se é o Jory fazendo as coisas que o Dalbson faz, tá todo mundo criticando. Mas como o Dalbson foi o sopro de goleiro novo, que é um diferente do que estava no passado, e começou no Mineiro, que tem uma cobrança bem menor, aí o pessoal ganhou um pouco mais de apreço por ele, mas assim... Acho que não, discordo você. Eu não acho que o Dalbson tem moral nenhuma. A questão é que o Dalbson hoje, o Elias tá machucado. E ninguém tem confiança nenhuma em Jory. Isso é a realidade. O Dalbson fez um campeonato mineiro meia boca. Ele falhou no jogo decisivo contra o Atlético. Então, assim, ele tá longe de ser um goleiro bom. Tá longe de ser um goleiro bom para a Série B, longe. Então não vejo ninguém falando bem do Dalbson, não. Ou tem um fã-clube do Dalbson, mas esse acha que tá viajando, cara. Agora, graças a Deus, então nós não vamos ter esse idiota aqui. Além do Rony que falou que ele salvou hoje, teve outro que ele fez duas grandes partidas, contra o Guarani nem pegou na bola. E hoje ele não fez muita coisa, não. Então, assim, o pessoal tem um pouco mais de boa vontade com ele que tem com o Jory. O Jory... Mas dito isso, não acho que foi culpa dele a derrota de hoje. E o ponto é esse. E no segundo também, eu acho que a maior parte dos árbitros de lance que já vi parecido deixa passar porque entende que não interferiu já que não encostou na bola. Então já vi outros lances parecidos. Pior para mim foi o lance no final, mas a gente tem que lembrar que quem estava preparando para bater o pênalti era o Moisés. E a gente já viu como é que o Moisés já bateu o pênalti esse ano, acho que se não me engano, contra o Itabirito. Então também não é garantia que a gente ia empatar o jogo. Nunca América e pênalti é uma expressão que não combina muito bem também, não. Talvez só... A gente só ficou puto com a arbitragem, a gente ficaria puto com o Moisés, que talvez perdesse o pênalti também. Isso aí. Rodrigo... Hoje o nível de cornetagem tá um negócio assustador. Nós estamos cornetando um pênalti que não foi marcado, um jogador que poderia bater e poderia errar, porque a gente não consegue bater pênalti. Mas é mentira. Mas o América e pênalti decisivo, América e pênalti decisivo é um negócio que não combina há muito tempo, viu? Quer dizer, mentira. Tirando na Copa do Brasil, sim. Na Copa do Brasil funcionou. Copa do Brasil, senhor, Libertadores 2022, nós passando pênalti um monte de vezes. Não. Pois é, na pré, né? Não. Tá certo. Rodrigo Magalhães aqui com a gente, Márcio Belo. Foi um ano atípico até nisso, né? A América passou nos pênaltis. Até isso, aquele ano foi especial. Isso, não parecia fisicamente. Era irmão, não tem condição de entender isso, não, gente. É. Esse aqui com goleiro, esse aqui agora do pênalti, ele ainda conseguiu sair e falar que foi um ano atípico. Márcio Melo, que série na verdade, desculpa, já, rapidinho já. Na verdade, a gente tem anos atípicos que a gente tem batedores horrorosos. A gente já teve o Bill aí batendo muito bem pênalti. A gente já teve o Fábio Júnior. A gente já teve grandes cobradores de pênalti. Problema nosso. Rafael Moura. Luan. Esse é um filho da puta, esse não deveria nem ser. O Johnny, bater pênalti, ele batia bem. Se ele tivesse batido aquele, a gente tinha salvado o problema. É, dá pra saber se o Rafael Moura não bate bem pênalti, ele não quis bater, o filho da puta. A doutora Alvim tá falando que essa arbitragem caseira era mais que esperada. Derrota nesse jogo bem previsível. De agora em diante, a pressão total em casa e buscar uns pontos extras fora. Flávio Azevedo, temos que pensar no futuro, planejar 6 vitórias nos próximos jogos. O restante falando do programa é mimimi. Não tem saco para defender quem escala Vinícius e coloca Daniel na vaga de Matheus. A Mauri Lopes, enquanto estiver a saga do fracasso de Alê e Juninho no time, não viraremos a parte de um novo começo. Sofá americano, boa noite, senhores decadentes. Faltou jacaré neles hoje? Acham que houve falta do Vinícius no lance do pênalti não marcado? Pois pênalti foi. A Luísa Araújo Prince está aqui com a gente também. Tá falando que derrota do Santos, do América pro Santos, cheira a arrumação da CBF para favorecer o Santos. A Operação Salva Santos aí, ó. Operação Sobe Santos. Escalando a arte inexperiente caseiro, como aconteceu também no domingo passado, ao favorecer o Ceará em casa. Gilberto Beber. Desculpa, mas aí é uma coisa muito lógica, né, gente? É, você esperar que o Santos não seja favorecido numa Série B, é ser muito, muito bobo, né? Porque que isso vai acontecer? Vai, hein? Não tem coré-coré. Ninguém quer o Santos na Série B. Ninguém. Só a gente mesmo, né? Então, vamos fazer de tudo pro Santos subir, ué. Não tem coré-coré, não. Isso aí. O Gilberto Weber, do Coelho dos Vales, presente. Um grande abraço ao pessoal do Coelho dos Vales aí. Roberto Lopes de Oliveira Neto, tá aqui, grande rolão. Juninho, a cara da falta de vontade e raça. Caio Gotelipe, Júlio César Pereira, Thiago Abreu, Carlos Alberto, essa frase do rolão aí, que é a cara de falta de vontade e raça, pra quem ficou até o final e viu na hora que o Lisca saiu correndo pra encarar o juiz, deu aquela confusão, a turma fez um print da cena e mostrou a cara do Juninho. Oi. Gente, é sensacional. É sensacional. Sensacional. Tô nem aí. A cara de derrota, a cara de aceitar a coisa. Isso aqui não foi nem meu time. Exatamente, cara. O Juninho que é tipo funcionário de empresa que depois que terminou lá, bateu o cartão, já tipo assim, eu tô feliz aqui, recebo um dia, tá tranquilo, não tem problema. Foi isso, o juiz apitou o final do jogo, ele acabou o expediente ali, agora é viajar de volta para casa. É, ganhar ponto com a imprensa. Isso aí. Maurício Cândido, tá aqui falando, alguém esperava que em jogos dessa magnitude seria diferente? Francisco Silva tá aqui com a gente também, Otto Moll, Zé Flávio Moreira, Alberto Boechat, Luiz Alberto falando que fomos operados, Coelho Doido, essas contratações, entram e saem jogadores, mas são sempre os mesmos que jogam. Thales falou disso aí. Sérgio Luiz Raso, boa noite, o time melhorou com o Lisca. Daniel Nascimento, dando boa noite também, falando que esse ano já era, que a preocupação é 2025 e a grande TV com a divisão da nova liga aí. Pablo Melgaço, salve moçada, uma pena, segundo tempo foi terrível, o avô errou tudo, o Lisca eu acho que está testando. Vander Nunes está achando que nós estamos sem chance de subir porque depende dos outros. O Lúcio Melo está falando que a derrota de hoje foi por obra do juiz. Paulo Braga está com a gente aqui também. Vamos subir em quarto. Gustavo Rodrigues, boa noite. Não fizemos um bom segundo tempo. A arbitragem foi ruim e fica cada vez mais difícil o acesso. Resultado do péssimo planejamento da diretoria e da insistência com o Cauã. Nuno Harry, muito blá blá blá para tentar individualizar erros. Toma vergonha na cara, bicho. Falha foi coletiva. Bola na área é sufoco sempre. Isso é verdade. Bola na área sempre é sofrimento. É falta de treinador, né? A gente passou o quê? 8 meses sem um treinador ali, então não é com 2 semanas que você resolve esse problema. Cara, toda bola alta, toda bola aérea, nossa, esse sofrimento, todas. Mas, o outro time nem precisa saber bater falta. Sempre é sofrido. Uma coisa não saiu o gol dele, mas não sei se vocês repararam que quem marcava o Gil no escanteio era o Juninho. É. Se o Gil subir com o Juninho, não adianta. O Juninho pode subir tudo que ele conseguir, que o Gil vai cabecear aquela bola em direção ao gol. E é o Gil, claro. Com os zagueiros que tem um excelente movimento de bola aérea. Então, assim, não é. Vai demorar, isso aí é coisa para o ano que vem. Esse ano desiste, vai conseguir mitigar um pouquinho, mas vai tomar. Então, não tem muito o que fazer, não. Isso aí na falha e não é de ter insistido, isso aí é de ter apostado no calor. Ah, mas alguma solução tem que dar, cara. alguma solução. Vai melhorar um pouco, mas não tem. Acho que não tem. Algum bandeja tem que pôr nisso aí, cara. O problema é que aí. Uma coisa que o Lisca reclamava muito, vocês vão lembrar, na primeira passada, ele falava. O Juninho no gol, no segundo gol, ele ficou se agarrando com uns lá na área. Na hora que o cara. Na hora que o cara bateu mesmo, ele. Cadê? Ele fica no gol, assim, igual se eu tô marcando. Se eu tô marcando o Thales na pelada do Zé Ira Domingo, no escanteio. Vou fazer todo de cabeça, você é um anão. Eu vou ficar lá, assim, igual o Juninho lá. Vou ficar lá enchendo o saco, mas quando a bola vier, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar parado, chutar. O Thales não precisa nem subir. Se eu subir, vou disputar a bola com o Thales, eu não chego na altura dele. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar parado lá, assim, só. E menino Lucas sabe que escanteio comigo na área. Porreta, eu faço gol mesmo. Thales, o primeiro pau, amigo. Eu faço gols mesmo. Cruel pura. Tá certo. Vamos falar. Mesmo com o resultado como foi, eu gostei da dupla Ricardo Silva e Lucão. Como gostei do jogo contra o Guarani. Até porque o possível titular é o Éder, né? Né? Mas sim. Boa zaga. Boa dupla de zaga. Tem que só mexer mais nessa questão da bola parada, né? Aquele amarelo do Ricardo Silva não foi terceiro, não, né? Não. Acho que não, né? Bom, menos mal. Porque é complicado ali, gente. Não quero desfazer essa dupla, não. Mesmo tendo tomado dois gols, tá? Olha, eu só desfarei pra ver se ele colocar no Júlio no lugar do Ricardo Silva ali, pra ver qual é que é. Mas eu acho que isso criaria mais um problema, porque nós já temos problema de bola parada, porque não, os dois altos do time hoje são Ricardo Silva e Lucão. Então, colocar o Júlio já diminuiu um pouco mais, o time já é baixo, né? E o Lisca liga para isso. Em 2020, ele dava muita entrevista, falando que o nosso time era muito baixo. Ele resolveu o problema das pontas, colocando o Rodriguinho e o Adson, que, assim, também não consegue subir com ninguém para disputar, né? Sim. Então, assim, ele resolveu a criação do time colocando dois jogadores que ele não tem na bola parada. Então, assim, ele não vai... Acho que não é até por isso que o Daniel Borges pode estar jogando. É um jogador que pode ajudar um pouco mais na bola parada do que o Matheus Henrique, por enquanto. Você puxou um bom assunto aí. O Daniel Borges não fez um jogo ruim hoje, como não fez contra o Guarani. Mas vocês não acham que o Lisca tem que achar um jeito aí do Matheus Henrique jogar, não? Já passou da hora disso? Pelo que eu entendi, o Lisca deu a entender em entrevistas, né, que ele acha que o Matheus Henrique faz bem a segunda linha. Então, né, não duvido nada o Lisca dar uma de Givanildo e fazer a famosinha dobra de laterais que ele fazia na época de Brian, de Danilo, que eram laterais ofensivos que defendiam mal. Qualquer hora o Matheus Henrique aparece numa ponta direita aí, enfim, vai acabar acontecendo em algum momento. Quando a América migrar para um 4-4-2 da vida. Olha, vai ter eu não acho uma má ideia, não, hein? Eu acho que isso vai acabar. Vou falar isso já. Vou falar isso agora. Né? Meu sonho seria o Matheus Henrique entrar logo com a camisa 8 do time. O Matheus Henrique fazendo o que o Juninho faz em campo, ter confrontação, eu acho que ia dar muito mais. Mas aí você tá inventando mais. Ele não falou que o Matheus fazia essa função, ele falou na ponta, ele falou que faz a segunda linha. Ele fala pois que. Mas nada me tira da cabeça que o camisa 8 do nosso time tinha que ser o Elizalde. Para mim, o Elizalde tinha que jogar onde o camisa 8 tá jogando, onde o Juninho tá jogando. Ah, mas assim, o problema combate, é que ele é o melhor dessa bola, né? Quando o Benito. Se o Benito tivesse condição. Aí eu concordaria. Hoje, sem ter um outro 10 ali, o único cara, que consegue achar um passo mas de não, mas o Elizari acha uns passos, mas ele não tá no ambiente natural dele ali, não, cara. Você vê que ele não tá. Essa é a verdade. Ainda assim, deu dó dele. Porque assim, ele achou hoje uns 3 passos pro Davó de bola enfiada. O Davó conseguiu perder a bola em tudo, sem conseguir fazer nada. E no final do segundo tempo, ali, quando ele consegue pegar pela esquerda, ele corta. Ele corta o lateral, passando pelo fundo ali. Dá aquela bola rolada pro Fabinho, era o Fabinho chegar batendo de primeira. O Fabinho vai dominar a bola e perde também. Fico pensando o quanto decepcionado esse cara não dá. Você falou, pô, se eu fizesse um time minimamente eficiente, eu tinha umas 2 assistências por jogo. No meu entender, e pelo que a gente já viu esse ano, eu entendo que o nosso meio deveria ser Amaral, o Alisson e Elizari, ou um desses dois, Elizari e Daniel Júnior. Que é um também aí que pode jogar um pouquinho mais à frente. Cara, não tem lógica para mim a gente ainda manter Juninho e Alê. Não, não é que estão complicando, mas eles não têm fôlego, gente. No jogo contra o Guarani, eu falei isso com o Tarso, falei assim, olha o gás que o ataque ganhou. Se a gente tivesse o mesmo gás no meio, porra, entendeu? O nosso meio é morto, cara. Nosso meio é lento. O nosso meio é lento. Vocês vão... Duas coisas que eu... no jogo hoje. O primeiro tempo, quem mais teve chance de finalização neles foi o Juliano. É um jogador que vem e quem está acompanhando geralmente seria o nosso primeiro volante, que não tem. Então, toda hora que chegava a bola, ele conseguia chutar aquela zona mais perigosa, que é desde o ano passado o problema ali, por não ter o primeiro volante. E no segundo tempo, no lance do escanteio que saiu o gol, beleza, o Davó perdeu a bola. Quando a bola saiu para o escanteio, que tiraram, mostra o Lucão dando uma dura no pessoal de não voltar. Ele falou assim, cara, vocês têm que voltar rápido, não adianta perder a bola. Então, é dar uma dura, não deu para ver em duas pessoas, e por último ele começa a dar uma dura no Davó. Falou assim, ó, perdeu a bola, volta. É isso mesmo. E porque, tipo assim, o Davó perdeu a bola, o Davó ficou frustrado e o resto não acompanha. Então, tipo assim, eles vieram só com a 24 lá atrás, né? Cara, eu não consigo. Você pega o seguinte: você compara o jogo do Elizari de domingo com o jogo de hoje. Contra o Guarani, nós conseguimos jogar um pouco mais alto. Então, o que acontece? Como ele estava um pouco mais alto, ele ajudava no contra-ataque, o meio acabou ganhando um pouco mais de dinâmica. Mas hoje, como o Santos estava marcando a gente alto, ele acabou ficando mais recuado, o que impediu essas saídas mais rápidas. Acabou o meio de campo. Aí no meio de campo, aí você vê que não à toa, toda hora a nossa bola voltava na zaga, voltava no goleiro. Aí volta aquele mesmo futebolzinho lesco-lesco da época do Cauã, entendeu? Porque é difícil também tirar. Eu imagino que depois de, sei lá, nós estamos em... Depois de 8 meses de Cauã falando na cabeça que era aquilo ali, é difícil tirar o automatismo também, entendeu? E vai mais difícil. E sem mexer as peças, então, é quase impossível, né? Pois é. Mas não tem mexida mais, não. Agora já não tem mais janela, não tem mais nada. Então, agora não, é isso aí. Tem que trocar com o que tem aí, né? A questão é essa. O core do time lá, os dois ali, não vão sair por convicção do Lisca também. Pois que eles não saem, cara. Né? A nossa maior esperança é ano que vem, pelo menos um deles rodar, né? O jogo de hoje, eu não vou dizer nem que Juninho e Ale comprometeram, mas não ajudaram. Fato é que não ajudaram, entendeu? Tanto é que no segundo tempo a gente só começou a criar chance depois que tomou os gols, coincidentemente depois dos 45 minutos, quando trocou o meio campo. Pelo menos um deles, né? Saiu. É por aí. Adriano Lacorte, boa noite, meus queridos. O América está unindo a gente pelo ódio. Ódio jamais. A gente passa raiva, mas amanhã vão que vão de novo. Júlio César Randan, derrota com culpa do juiz e do Lisca. Elizari com o terceiro volante marcando em vez de Armando e a demora para tirar Juninho, que nós falamos aí. Felipe Uai, seguimos na torcida para subir. Se não der certo, a culpa será da diretoria, que demorou demais a tirar Cauã. Clésio Gomes, as duas melhores partidas do Alisson. Imagino que é o Alisson, né? Deve ser o mais. Do Adson? É. Porque eu tô. Né, o Alisson assumiu do time, não. Aí. É. E Eric Malaco tá aqui com a gente também. Bom, pergunta, vou na mesma linha aí de vocês aí. Matheus Henrique, a gente começou a falar que precisa achar um lugar para ele jogar. Felipe Amaral e o Alisson, vocês acham que merece um espaço nesse time aí? O Felipe Amaral vem jogando, né? Quem perdeu espaço com o Lisca foi o Elizari. O Felipe Amaral só não jogou hoje porque tá suspenso, não? Não, o Felipe Amaral. Isso. Ah, tá. E o Alisson perdeu espaço. É, o Alisson, na verdade, nunca teve espaço no América, né? Ele nunca foi titular. Pois é, cara. E olha que até Vitor Jacaré foi relacionado nessa partida, hein? Thales, você tava acreditando que esse jogo era um jogo pra Jacaré, hein? Sua esperança desse jogador que seu menino gosta virar alguma coisa não cessa, né? Ah, bicho, a gente tem que se apegar em alguma coisa, né? Eu acredito, assim, do fundo do meu coração, entre ele e Vinícius, eu sou mais ele. Sou mais o Jacaré. Entendeu? Entre um Cone e Vinícius, podemos escolher o Cone, né? Cone. E o Jacaré, pelo menos, é um Cone que corre, né? E chuta pra fora, tenta alguma coisa, cara. Então... Nossa, tivemos poucos minutos de Vinícius nessa partida, mas já deu também de novo, né? Pra gente falar que não vai, né? E olha que ele deu passo pro gol depois dessa. Foi. Mas não é muito pô, gente. Não. Culposo, né? Passo culposo pro passo do Moisés, que também fez um gol culposo, né? Fez um gol sem intenção de fazer gol, né? A bola bateu, subiu, desviou no Gil, parece, né? Você falou um negócio aí, Jair, eu vou entrar num assunto bem polêmico. Eu vi um trecho de uma entrevista, não lembro de qual treinador lá de fora, ele pergunta por que, que os jogadores o entrevistador pergunta pro treinador por que, que os jogadores brasileiros demoram tanto a dar certo na Europa e às vezes nem dão certo. Porque os jogadores europeus se preocupam em treinar, se preocupam em estudar, Os jogadores brasileiros se preocupam com a sua imagem e com as suas redes sociais. Você vê depois do jogo de hoje, você entra nas redes sociais dos jogadores, todos lá postando, como se assim, como se a gente tivesse feito um jogo bom e tivesse vencido ou empatado com o Santos. Não, nós perdemos. Tem que ficar, tem que deixar um pouquinho de lado isso aí, tem que se concentrar, entendeu? Sim. Então, assim, tem que levar a sério isso aí, levar a sério. Essa semana eu participei de uma feira, foram 4 dias sem rede social, praticamente, no horário que eu estava trabalhando. Então, assim, falta concentração para essa turma. Sim. Então, falta dedicação, falta estudar. Será que a turma estudou o Santos ou ficou só em rede social? É bom olhar isso aí, cara. É bom olhar isso aí. É, quem ouviu uma entrevista falando exatamente isso essa semana foi o Euler. Jogador. Tudo bem? É, ele participou de uma entrevista do Charla. E aí Aí ele falando sobre que ele tirou as carteiras europeias, né? A da UEFA e tal. E ele falando da dificuldade que é isso, que hoje o. E aí ele estava falando sobre isso no contexto de seleção, na verdade. Ele estava falando que o jogador hoje sai muito jovem. E aí ele chega lá, muitos batem e voltam, porque a visão dos caras é que eles já venceram. Sabe como é que é? Tipo assim, se eu vim para a Europa, é porque eu já venci na vida. E aí chega lá, o cara é cobrado por um profissionalismo que ele nunca teve aqui, que ele nunca foi obrigado a ter aqui. Né? O Vitor Roque que não te deixa mentir, né? Pois é, e passa por isso, rede social, treinar, entender que ele não vai jogar todo jogo... Entendeu? Que ele vai ter que lutar pelo espaço dele. Então foi bem bacana a entrevista dele, né? O pessoal do Charla estava fazendo aí uma sequência em Minas. Então eles entrevistaram muita gente. E aí essa foi com o Euler. Achei bem, bem interessante essa colocação dele, dessa cobrança de profissionalismo, né? E falando que a questão, por exemplo, do Abel no Palmeiras e tudo isso aí tem justamente a ver com o fato dele. Ele criou uma cultura lá no Palmeiras. E todo cara que chega, se começar a empombar demais e começar a não viver aquilo do jeito que tem que ser vivido, o próprio grupo, ó, pode parar, filho, porque aqui tem que trabalhar. Então, isso aí faz falta mesmo. Aproveitando, só concluindo aí o que você está falando sobre o Abel Braga, o Palmeiras contratou aquele Felipe Anderson, baita jogador, ainda não velho, não tem 30 anos, e ele não chegou a titular, não. Né? Ele demorou pra começar a jogar. Então, assim, você vê a diferença. Eles levaram o Flaco Lopes. Aqui uma bosta igual esse Vinícius é titular aqui. Não. Eles contrataram o Flaco Lopes, lá atacante, com uma baba também de dólares, e ele tá sendo titular esse ano. Ele passou 2 anos no banco lá. Então, assim, mas isso que ele falou, isso é problema até aqui. Um dos maiores problemas do Mateuzinho é algo parecido com isso. E aí é um problema, é uma das coisas que é a maior quebra que tem do jogador que sai da base profissional. Porque como o funil da base é muito curto, quem sai do sub-15, 20, para chegar no profissional, quando o cara chega no profissional, ele acha que ele venceu. E aí ele quer levar a vida de jogador profissional, estilo jogador da década de 90, assim. Comprar o carro, não sei o quê e tudo. E aí os caras, às vezes, perdem o foco e não vai. Isso é trabalho. Me ficou um pouco, assim... Eu acho que, nesse aspecto, eu não consigo interpretar isso. Eu acho que ele seria um excelente... aquisição para o lugar do Cascardo, né? Para temporada para frente aí, porque... Se eu soubesse o que o Cascardo faz, eu diria se ele é um bom lugar para o Euler. Eu tô falando baseado no que o Cascardo deveria fazer, não que ele faz. Porque você falou das entrevistas do Charlie, eu escutei a entrevista do Kleberson. Uhum. Basicamente, o Kleberson é um parça ali, conversando com o pessoal. Mas total. Ele explicou a função dele, ele quis falar que ele está tentando trazer, ele fazer um pouco do que o Alex Ferguson fazia no trato aí do jogador dia a dia. Eu falei assim, bicho, não. Você tá falando essa questão aí do Cascardo e do Euler, um pelo outro. Os dois são atleticanos. A vantagem é que o Euler pelo menos jogou bola, né? pelo menos tem café no bule, né? Ele jogou bola. E tem formação também, né? O Flávio colocou um comentário aí, já vi até que bacana. Você favoritou ele, bem, bem interessante, justamente o que nós estamos falando. Sou treinador do time da escola, vocês não têm ideia da dificuldade que é cobrar os caras para treinar. Não entende nada de tática, só de Free Fire e afins, só vai piorar a safra. É o que o doutor Adolfo fala sempre aí, que nós vamos passar alguns ciclos de Copa aí sem conseguir ganhar nada, porque é isso, gente. Essa turma acha que essa é a vida de jogador, e não é, cara. Vida de jogador é foda. Hoje em dia, cada vez você quiser. Toda a profissão, gente, mudou. Todas as profissões mudaram. Todas as a grande maioria das profissões, o sarrafo subiu. Né? Eu estava comentando isso hoje, por exemplo, com a minha mãe. Falei assim, por exemplo, o cara que era pintor há 30 anos atrás, hoje ele tem que saber utilizar a máquina de pintura, ele tem que saber fazer aqueles efeitos, textura. Então, quer dizer, toda profissão subiu o sarrafo. E o jogador de futebol subiu o sarrafo também. Né? Não dá, hoje em dia, por mais que o cara seja genial e tal, mas falta. O cara tem que ter a base do negócio. O cara tem que entender de tática, tem que entender de fisiologia. Ele tem que entender que o corpo dele é uma máquina. E para essa máquina funcionar com qualidade, ele precisa se cuidar assim, que não é, sabe, na base da sacanagem. Né? Não é o clube querendo de palhaçada, entendeu? Então, é isso. Vai por aí. Mas nesse aspecto, eu tô colocando. É claro que tem uma diferença hoje de escolinha para base mesmo. Você vai pegar um jogador de sub-11, sub-13, eles já estão um pouco. No treino o pessoal foca, até porque eles veem aquilo ali como uma chance mesmo. E o pessoal deposita tudo. O problema é que hoje o negócio está tão competitivo que jogador de. E aí não é nem culpa só do menino. Um jogador de sub-11 hoje tem assessoria de imprensa. Você vai ver o jogador de sub-11 tem já Instagram como jogador profissional, coloca o time, e aí quando sai a lista de relacionados a uma partida, tá, o time inteiro já coloca, e vai colocar a preparação para o jogo, ou você coloca, tipo assim. E muitas vezes não é nem um menino, já é tem uma assessoria, uma empresa mesmo que está cuidando desse pessoal, porque o empresário já coloca tudo para fazer, tipo, bombar de todas as formas. Então, assim, é difícil, tem que fazer uma preparação, e aí você precisa de um profissional muito mais capacitado para conseguir colocar na cabeça dos jogadores e da base, e eles têm que focar muito lá mesmo, e que chegar no profissional não é vencer, vencer é se estabelecer no profissional, e isso demora, e aí tem que incutir. Cara, mas é o segredo, você sabe, eu acredito que num futuro muito próximo, a gente vai ter no Brasil um movimento que começou com o City lá no Bahia. Vai começar a vir não só um time de fora, mas as metodologias de fora. Eu tenho um conhecido que trabalha no Bahia, ele falando que, cara, é diferente. Hoje, quando os caras do City chegaram no Bahia, eles revolucionaram a base. E, cara, quem não se adaptou, ó, tchau e benção, entendeu? O menino chegou lá e começou com essas ondas, com esses negócios, sua rede social, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ó, tchau e benção, meu querido. Aqui a nossa metodologia é essa. Se você colar com a gente, se você comprar a visão de trabalho, você vai se dar bem. Se você ficar nessa aí, não se cria aqui, não. Mas aí, para fazer isso, você precisa de gente capacitada, né? E aí você precisa de investimento. Mas vem de fora, cara. Vem de fora. Não, é o que aconteceu no City. Aí que tá, o City comprou o clube e é do jeito que ele quer. Se amanhã chegar um cara e comprar o América, se chegar um time e comprar o América, por exemplo, ou um conglomerado de times, ele vai fazer isso na base. Ah, nós vamos colocar o Ciclano, o Beltrano, não sei o quê. Não tem mais isso. Nós vamos trazer o cara foda da Inglaterra, da Itália, da onde for, e você vem para implantar essa filosofia. Porque o cara que comprar o América, o cara que comprar o, sei lá, o Mirassol, o cara que comprar um time dessa prateleira, vamos dizer assim, um Sport, um Paysandu, o cara chega para fazer dinheiro com a negociação, cara. E ele vai fazer do jeito dele, entendeu? E aí o brasileiro que se encaixa. Nessa parte, assim, daria isso, por mais que a gente tenha menos dinheiro, se tivesse um interesse, daria para a América tentar esquematizar a base num esquema um pouco melhor. Não consegue, Felipe. Não consegue. Sabe por quê? Não consegue, você sabe por quê? Porque se a gente for lá e contratar o Alex Ferguson, e entregar a base para ele, para assim, você faz do jeito que você quiser. No outro dia tem empresário enchendo o saco, no outro dia tem não sei quem enchendo o saco, tem ex-presidente, tem ex não sei o quê, tem fulano que descobriu o menino não sei onde. Cara, é porque é assim, entendeu? Se não é uma estrutura piramidal, de cima para baixo vai ser assim, acabou a palhaçada, você não consegue fazer isso, cara. E não é o América, não. É qualquer time. Não, você vê, não é só isso. O Pedrinho lá no time de azul conseguiu desfazer o trabalho que o Ronaldo fez com, uma base assim. Não, o Pedrinho tem uma vantagem. Os meninos que não der certo lá já ganham a CLT de operador de caixa. Você entendeu? E ele tem dinheiro para gastar, então se não revelar ninguém, ele compra. Sim, mas a primeira coisa que ele fez foi demitir o pessoal que estava lá e contratar o Adilson Batista para cuidar da base. Ah, cara, é isso. Aí... Mas esse tipo de pensamento, entendeu? É esse tipo de pensamento. O Pedrinho, ele é um administrador a essa moda aí, cara. Só que esse não é mais do futebol. Esse não é mais do futebol. Infelizmente, infelizmente. O problema é que os nossos... Assim, se o América tivesse... Pode ganhar? Pode, porque tem dinheiro pra cacete. Tem dinheiro pra gastar desembolado. É claro que uma hora ganha, mas vamos dizer assim, entendeu? O problema nosso é que a gente tem que fazer diferente do que a gente tem dinheiro pra gastar, só que a gente administra com a mesma mentalidade, né? Pois é... Assim como a gente, vários, cara. Isso aí é, sabe? Isso é indiferente. Igual eu falei da América, mas vale qualquer time, como o Sport, como o Paysandu, como, sabe? Qualquer time que esteja nessa, vamos dizer, nessa prateleira que a gente tá, né? Tara, o que você queria falar aí, meu filho? O número de nossos ouvintes agora já caiu para 60 com esse bate-boca aí. É, né? Tá certo. Então vamos pra bala e colatina? Bora pra bala. Menino Thales, então tivemos votação via threads. Quem quer ser o bala hoje? Rodriguinho. Felipe? Elisari. Lucas? Adson. Pô, cada um votou em um, vou ter que dar o voto de Minerva aí. Pô, pior que eu ia votar num quarto ainda, mas não vou fazer isso não. Eu ia votar no Lucão, mas... mas não vou fazer isso não. Vou escolher o Rodriguinho. Vou na do Thales aí pra desempatar e vão que vão. Colatina, Thales? Juninho. Felipe? Da avó. Tá, você votou no Juninho só porque o Marinho não tem mais o Twitter à sua disposição para ser nosso hater, né? Saudade de bater boca com ele. Lucas? Da avó também. Também vou de da avó. Fez raiva demais. E não dá para ter um sujeito como centroavante de um time que quer subir, não. Essa é a verdade. Temos esportes especializados, Lucas? Temos. Não tivemos. Que empolgação. De quando a situação do time tá ruim, a gente fica meio desempolgado de fazer o esporte especializado. Mas nem com a vinheta nova, solta a vinheta nova aí. Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder, aqui no Decadentes. Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder, aqui no Decadentes. Só antes de você falar, Lucas, eu já vi uma vinheta azarada, mas essa aí, depois que ela começou, acabou o vôlei, acabou o futebol americano. Qual é o próximo que essa vinheta vai acabar? Azarada dependendo da interpretação, né? Ué, por que acabou o futebol americano? O futebol americano acabou com o beisebol também, né? Depende da interpretação. Não, mas acabou, eu não tô sabendo, não. Acabou o contrato com a locomotiva. Pô, então eu ia falar deles aqui, nem vou mais, eu acho. Putz! Esse é igual que esse cara que chega pra trabalhar, descobre que tá demitido, dá pra você ver? O Instagram tá lá. No Instagram tá escrito América Locomotiva ainda. Não me liguei que ia acabar. Diz que ano que vem que vai acabar. Então esse ano tá liberado ainda, falar deles? Tá liberado ainda. Bom, mas assim, confesso que acabar não é muita surpresa não, porque acho que foi mais o Alencar tirar uma foto e falar que teve um projeto novo, que no fim das contas a América nunca apoiou esse projeto de fato, né? Os caras nunca usaram as instalações do CT para treinar, tinha um negócio de popularizar, usar escolinhas para ter, mas nunca aconteceu nada, então acho que o América usar o América no locomotivo só foi prejuízo pro pobre do Minas Locomotiva, que... Até esse ano eles voltaram com a identidade de usar camisa vermelha, porque até isso eles tinham perdido, que era uma marca do time até então. Mas, mesmo tendo tomado uma cacetada do time do Atlético e do Vasco Almirantes, com a vitória que a gente teve na primeira rodada ali, a gente acabou classificando para os playoffs. E o jogo dos playoffs vai ser no dia 26 e vai ser lá no Rio, contra o próprio Vasco, que a gente tomou uma cacetada de 30-0. Então, o jogo vai ser aí sem ser semana que vem. Aliás, no final de semana, enfim, sim, no domingo, no sábado do dia 28, né? Porque domingo já virou a semana e confunde a cabeça da gente. Então, dia 28 tem esse jogo na próxima fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. No futsal, a gente teria um jogo do Campeonato Metropolitano, que é o torneio que o América está disputando ainda, mas aconteceu um evento interessante que o Cruzeiro apresentou um atestado de 13 jogadores com virose, sei lá onde é que esses meninos se meteram do time do Cruzeiro, alguma água, sei lá o que aconteceu, que tiveram 13 jogadores com virose, eles pediram para adiar a partida e a Federação Mineira de Futsal atendeu o pedido. E só não divulgaram ainda quando que vai ser, só falaram que vai ser na próxima semana, mas que vai divulgar nova data, mas não sabe quanto que vai ser ainda. Achei interessante no comunicado, né, que o Coelho Futsal postou, colocaram primeiro meio puta e depois, aparentemente meio puta, e depois prestando solidariedade. Foi na tarde de hoje, com menos de 24 horas, recebemos a notificação de que o Cruzeiro apresentou 13, atestado médico de 13 atletas com 4 de virose. Tipo assim, puta merda, né? Com 24 horas, mas aí depois colocou: a América presta solidariedade aos atletas. Então, comunicado foi a melhor parte da situação do futsal. Nos torneios regionais de base, né? No sub-15, o América ganhou de 4-2 do Boston City. Então, depois de um começo meio conturbado ali, o time. Abraça a Adir. Adir Baldelin? É Boston. Ele é de Boston. Ah, é verdade. Não é, mas mora lá, né? É, esse não é bem um Boston, não, mas. É Boston City ainda. Boston City de Manhuaçu, alguma coisa assim. E o América se mantém nesse momento na terceira colocação, então já bem tranquilo ali na classificação. No Sub-17 também ganhamos do Boston City de Manhuaçu. O Manhumirim, não lembro se é direito a cidade. Mas no Sub-17 a gente está na liderança do campeonato, inclusive com um jogo a mais, porém com 4 pontos à frente do segundo colocado. Então o Sub-17 fazendo um ótimo papel. Tem até um menino que eu esqueci o nome dele, que está jogando muita bola no Sub-17, fez um golaço contra o Atlético recentemente. Então, um bom prospecto e quem sabe continuamos aproveitando a base, fazendo boas vendas, gerando receita para a gente, né? E no Sub-20 a gente teve o primeiro jogo da semifinal contra o Cruzeiro no Independência e vencemos por 3-2. Triste, porque estávamos vencendo por 3-1 e acabamos, que estava mais tranquilo, né? Acabamos tomando um gol do segundo tempo ali, aos 10 minutos do segundo tempo. Não sei, mas o interessante dessa partida também é que o primeiro gol do Cruzeiro foi marcado por um jogador que chama Cauã de Almeida. Então, o rapaz ficou puto e mandou a família fazer gol na gente no Sub-20 aí, depois que saiu. Careca também? Hã? Careca também? Não sei se ele é careca. Não me fugiu essa informação. É Cauá, não tem um acento, mas não sei se é por falha do documento da federação. Mas deve ser parente do Cauã de Almeida que passou por aqui. E no Mineiro Feminino, o América estreou com vitória por 9-0 sobre a equipe do Valadares. Então, as espartanas aí na última competição do ano estrearam muito bem, com uma vitória cachapante sobre a equipe de Valadares. É isso aí. Maravilha. Bom, próximo jogo agora, quarta-feira, 21h30, contra o Paysandu. Todos presentes, menos Felipe? Eu não sei nem se conseguiria assistir pelo horário, mas tentarei. 21h30, aí, pra você, que hora? 21h30 vai ser 1h30 da manhã. Não, tá tranquilo. Tranquilo. 1h30 da manhã, na hora tá dormindo ainda não. O pai que eu pego serviço às 7. Boa! Aí é dureza. Então, então é isso aí, moçada. Vamos lá. O horário não é dos melhores, não, mas vamos lá. Posso dar dois recadinhos bem rapidinhos, Charles? Claro. Não sei se no último programa vocês falaram sobre o copinho do Lisca. Não. Falou sobre o copinho? Não. Você falou, mas não mostrou. Copinho do Lisca, que é o autógrafo dele aqui embaixo. Opa, aqui. Autógrafozinho do Lisca. Que é dessa parceria do América com esses só ídolos aqui. Copinho bem legal. A outra coisa é, fazendo um merchan aqui pro América História, ele pediu. Aqui é o último cardzinho. Esse eu fiz. Você fez o cardzinho do Colatina? Fiz. Fez? Ah, não, beleza. Mostrou o selozinho? Não, só o Colatina. Só o Colatina? O selo é de 1987. Tem ouvintes nossos aí que nem sabem o que é um selo, né? Nem pra que você é. É. Então, um selinho bem bacana. Mas da minha época, não. todo os cardzinhos do América História tem a historinha aqui atrás, bem legalzinho. E em todos vem um adesivinho também, muito legal, muito bonitinho. É isso. O selo era antigamente a mesma coisa que a gente faz para mandar um e-mail, assim, né? Era o jeito de a gente mandar uma mensagem, tinha que colar um selo. É verdade. Essa é a melhor analogia. Então é isso, moçada. Boa semana a todos. Valeu demais. Quarta-feira tamo lá, beleza? e domingo aqui, 20 horas. Grande abraço. Abraço ao Bemais aí que chamou a turma para vir pro Decadentes depois. Valeu demais, viu? Grande abraço. Até mais.